começa agora, Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Estamos chegando com mais um programaço Mundo Sertanejo no seu rádio. Eu estou sempre muito feliz porque nós estamos juntos e misturados, né? Um abraço a todos vocês, ouvintes, que estão ligados no nosso Mundo Sertanejo, ligados nas emissoras de rádios espalhadas pelo Brasil inteiro. São nossas parceiras, né? Exibindo nosso programa. Muito obrigado a todos vocês, locutores, programadores, claro, os diretores, a você também que faz esse cafezinho gostoso, as recepcionistas, enfim, todos vocês que compõem as equipes de todas as rádios que são nossas parceiras, afiliadas à nossa central de produção, radioestudiobrasil.com.br. Estão exibindo nosso programa. O nosso programa é exibido aí pelo Brasil inteiro de 5 da manhã à meia-noite, né? Cada emissora, cada parceira tem o seu horário de colocar o nosso programa no ar. Muito obrigado a todos vocês ouvintes, a todos vocês que nos dão a honra da audiência, viu? Quem vai cantar bonito abrindo este programa de hoje? Ela, Paula Fernandes, Se o Coração Viajar. Abrir os olhos pra esse amor. Sabe, não me importa andar nos trilhos se não sei pra onde vou. Eu só fiz me sufocar, sem coragem pra buscar uma forma de me abrir pra te provar que sou o abrigo desse amor. Seja onde você for, eu quero estar. Se o coração viajar, vai chegar. Nessa paixão viajar, vai chegar. Se o coração viajar, vai chegar. Essa paixão viajar, vai chegar. Aonde a gente faz tudo por amor. Baby, baby, já chegou. Abrir os olhos pra esse amor. Sabe, não me importa andar nos trilhos se não sei pra onde vou. Eu só fiz me sufocar, sem coragem pra buscar uma forma de me abrir pra te provar que sou o abrigo desse amor. Seja onde você for, eu quero estar. Se o coração viajar, vai chegar. Nessa paixão viajar, vai chegar. Se o coração viajar, vai chegar. Essa paixão viajar, vai chegar. Tá aí, linda canção de Paula Fernandes, essa mineirinha, mulher danada, né? Canta bonito, uma linda voz. Parabéns pelo sucesso. Olha, você que quer comprar uma fazenda, 35 hectares, na beira do Rio Arrojado, município de Correntina, na Bahia. Escriturada, terra boa para plantar, para produzir. É só ligar para o meu amigo Joaquim no 61-3377-8923. É, várias pessoas já ligaram para ele, né? Estão negociando, mas a gente continua anunciando aqui para aparecer realmente a pessoa interessada em comprar essa fazenda, terra boa para plantar, escriturada, fazenda preparada, viu? São 35 alqueires na beira do Rio Arrojado, portanto, terra boa, né? Aí no município de Correntina, na Bahia. Ligue no 61-3377-8923. Fale com o Joaquim, compra essa fazenda e vá trabalhar com a sua família para produzir, né? Muito legal. Gustavo Lima canta Fazer Bebê. Swingado. Quando toca esse swing é pra ninguém ficar parado. Quero te ver aprender esse novo swingado. Misturamos sertanejo que virou um batidão. Com Gustavo Lima balançando a multidão. Misturamos sertanejo que virou um batidão. Com o Neymarzinho balançando a multidão. Você quer beber? Vamos fazer beber agora, quer beber? Vamos fazer beber agora, quer beber? Vamos fazer beber agora nos braços de uma morena. Pra fazer não tem hora, quer beber? Vamos fazer beber. Esse swinga pra ninguém ficar parado. Quero te ver aprender esse novo swingado. E quando eu toco esse swinga pra ninguém ficar parado. Quero te ver aprender esse novo swingado. Misturamos sertanejo que virou um batidão. Com Gustavo Lima balançando a multidão. Misturamos sertanejo que virou um batidão. Com o Neymar Júnior balançando a multidão. Você quer beber? Vamos fazer beber agora, quer beber? Vamos fazer beber agora, quer beber? Vamos fazer beber. Não tem hora que beber. Vamos fazer beber agora, quer beber? Quer beber? Vamos fazer beber agora nos braços de uma morena. Pra fazer, você quer beber? Vamos fazer beber agora, quer beber? Vamos fazer beber agora, quer beber? Vamos fazer beber agora no braço do Neymar Júnior. Pra fazer, não tem hora que beber. Vamos fazer beber agora, você quer beber? Vamos fazer beber agora, quer beber? Vamos fazer beber agora nos braços de uma morena. Pra fazer não tem hora, quer beber? Vamos fazer beber agora, quer beber? Vamos fazer beber agora, quer beber? Vamos fazer beber agora nos braços de uma morena. Pra fazer não tem hora, quer beber? Maravilha, maravilha, Mundo Sertanejo está no ar. Minha querida Michele Fauzi, de Belo Horizonte, ligada no nosso programa. Ela é cantora e ouve nosso programa em BH, faz shows em toda a região. Um abraço para você, Michele Fauzi, e toda a sua equipe, viu? Meu amigo Reinaldo Rodrigues, da Difusora Web de Piraju, São Paulo, também exibindo nosso programa todos os dias às 15 horas. Um abraço a todos vocês, viu? Meu amigo Fábio Vieira, de São Sebastião da Vargem Alegre, exibindo nosso programa Rádio Tribuna FM aí na cidade, exibindo nosso programa com muito sucesso. Minha querida Mirlene Silva, em São João do Paraíso, a todos vocês, Silvana Machado, a todos vocês, um beijo para todo mundo aí, viu?

exibindo o nosso programa. Muito obrigado, viu? O Oséias interagindo comigo no Facebook, diz que essa rádio joga para todo o estado, né? O nosso programa Audiência Fantástica. Muito obrigado a todos da equipe da Difusora M, aí de Juara, Estadão do Mato Grosso, exibindo o nosso programa. Minha querida Flávia Rodrigues, em Jaíba, Minas Gerais, também não perde um só Mundo Sertanejo. Cleiton Aguiar canta para vocês. Vem cá, menina! Vem cá, menina dos cabelos cor de sol, vem queimar a minha pele, esquentar meu coração. Sobe a colina lá no alto verdejante, veja novos horizontes perdendo na imensidão. O amor faz a gente estremecer e ninguém vai entender, só amando pra saber. Você é bela como toda a natureza, menina, sua beleza tá nos olhos de quem vê. Menina, tá nos olhos de quem vê. Menina, tá nos olhos de quem vê. Menina, tá nos olhos de quem vê. Vem cá, menina do sorriso enfeitiçado, seu corpinho assanhado me causa tanta paixão. Toco a viola e canto bem baixinho, vem e faz mais um carinho, sua mão na minha mão. Faz a gente estremecer, ninguém vai entender, só amando pra saber. Você é bela como toda a natureza, menina, sua beleza tá nos olhos de quem vê. Menina, tá nos olhos de quem vê. Menina, tá nos olhos de quem vê. Menina, tá nos olhos de quem vê. A menina do sorriso enfeitiçado, seu corpinho assanhado me causa tanta paixão. Toco a viola e canto bem baixinho, vem me faz mais um carinho, sua mão na minha mão. O amor faz a gente estremecer e ninguém vai entender, só amando pra saber. Você é bela como toda a natureza, menina, sua beleza tá nos olhos de quem vê. Menina, tá nos olhos de quem vê. Menina, tá nos olhos de quem vê. Menina, tá nos olhos de quem vê. Menina, tá nos olhos de quem vê. Menina. Aê, cantou pra vocês, meu amigo Cleiton Aguiar. Vem cá, menina. Aê, Cleiton Aguiar, tá saliente, hein, rapaz? Chamando a menina. No nosso programa, a partir de agora, eu vou bater um papo com este meu amigo. É um amigo particular, que canta bonito, faz shows, faz sucesso com a sua banda de forró, né? É, portanto, vou convidar vocês agora para dançar um forrozinho animado. Eu falo com meu amigo Beto Cowboy, do forró Barrados do Baile. E aí, Beto Cowboy, tudo bem, meu amigo? Olá, Diego. Olá a todo esse povo maravilhoso, esse Brasil inteiro, né? Pois é. Bom demais. É Brasil e mundo, né? Brasil e mundo, né? Temos também os nossos internautas, né? Os que acessam o site. Exato. Rádio Estúdio Brasil e ouve o nosso programa. Ô, Beto Cowboy, eu fico muito feliz você passar por aqui para falar com os nossos ouvintes. Como é que anda o seu trabalho, sua carreira? Muito show? Diego, graças a Deus, tem sido muito bom, né? E graças a Deus, Deus tem iluminado a nossa estrada. Só da gente ter se encontrado lá naquele rodeio foi maravilhoso, é, né? Deus é maravilhoso e ilumina o caminho de todos nós. Pois né? É, né? Eu fiquei muito feliz naquele dia lá no show, lá no Incra 6, Braslândia, Distrito Federal, que fizemos o show lá no rodeio. E você, o Ataíde, fizeram uma participação muito bacana comigo lá no palco. Obrigado, viu, meu amigo? Obrigado a você pela oportunidade. A gente estava ali, a gente foi lá. Eu fui lá para te ver, realmente. Muitos anos, né, que a gente não se encontrava. Pois porque é. A agenda de cantor sempre uma para um lado e outra para o outro. É, né? A correria, né, Beto Cowboy? Quando não está à toa, o outro está trabalhando. Mas aí você estava lá para ver as mulheres bonitas que estavam por lá, né? E acabou cantando comigo, com foi bom certeza. Demais. E foi bom, foi excelente, bom demais. Ô Beto Cowboy, Barrados no Baile, né? Eu tô vendo aqui a capa muito bonita. Essa mulher cantora, né, que tá com você aqui. Exato. Faz parte da banda, né? Faz parte da banda. Ah, tá. Muito bem, meu irmão. Forrozão Barrados no Baile. Vamos ouvir uma canção? Você fez, gravou um CD basicamente de regravação, né? Isso. No ritmo forró. Foi, a gente fez uma interpretação, né? Fez, sim. Jogou no nosso estilo e a gente fez esse trabalho aí com a divulgação. Muito onde bem. Onde tem tido muita aceitação. Maravilha. O Brasil inteiro vai ouvir essa banda Forrozão Barrados no Baile agora. Vida de Cão, solta a voz e é pra dançar! Já faz tanto tempo e tudo acabou, mas meu coração com uma solidão não se acostumou. Eu só penso nela, não tem solução. Saudade sufoca o dia inteiro, quando chega a noite é um desespero. Não aguento mais, oh, vida de cão. Eu tô precisando desabafar. Tem alguma coisa aí pra eu beber? Não se preocupe se eu chorar. Tô apaixonado, desesperado. Vou ficar maluco, ela não voltar. Só penso nela, não tem solução. Saudade sufoca o dia inteiro, quando chega a noite é um desespero. Não aguento mais, vou pintar de cão. Aí, ouvimos Vida de Cão no estilo forró, boa pra dançar, hein, Beto Cowboy? Bacana, né, rapaz? Forró bailão, assim, né, bem agitado. É, mas o povo gosta disso, alegria, alto astral. Você viu que lá no rodeio, o meu show é mais dançante. Porque o nosso objetivo é levar alegria, né, pros nossos ouvintes, pro público em geral que prestigia o nosso show, né, meu irmão? Muito bacana, parabéns aí pela música, a regravação bacana, Vida de Cão. Exato, Diego, eu sou um eterno, assim... Um fã e copiador seu, sabe? Ô, meu irmão, muito obrigado. Eu desde a primeira vez daquele show que eu te vi lá, foi assim, foi

Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Já estamos de volta ao Mundo Sertanejo. Está no ar hoje recebendo meu amigo Beto Cowboy, que é vocalista, componente aí da banda Forrozão Barrados no Baile, né? E muito bacana. Quero mandar um abraço a todos vocês, amigos. Olha, meu amigo Valmir Clabuchá, os amigos da Rádio Cultura FM Nova Matrona, município de Salinas, Minas Gerais, exibindo o nosso programa com muito sucesso, todos os dias às 18 horas. Um abraço a todos vocês, ouvintes, aí de Nova Matrona, município de Salinas, estadão de Minas Gerais. Valeu, Valmir Clabuchá, inclusive tocando minhas músicas, sorteando CDs de Diego Valadares na programação normal da rádio lá, né? Muito obrigado, viu, Valmir Clabuchá. Israel Novaes canta, vó. Tô estourado. Daqui a pouquinho vamos conversar mais com Beto Cowboy. Ei, vó! O seu neto estourou, hein? Alô, vó! Tô estourado, vó, tô estourado, vó, tô estourado, é mulherada, eu tô largado, vó, tô estourado, vó, tô minha mãe quem me criou foi minha avó. Ela não me deixou só. Desde pequeno eu ouvi ela falar: meu filho estude para um dia se formar. Já tinha o meu avô contrato da minha avó. Meu filho, faça o que é melhor. Escute agora o conselho que eu vou lhe dar. Não tem nada do mundo melhor do que farriar. 18 anos não queria nem saber. Só beber, curtir, farriar. E quando eu chego logo eu boto é pra adorar. Eu vou descendo agachado e hoje tá fim de semana. Fazer o quê? Beber com chifarria. E minha avó todo tempo me ligar. Eu tava na sueira, não dava pra escutar. Alô, vó, tô estourado, vó, tô estourado, vó, tô estourado, é mulher. Quem me criou foi minha avó. Ela não me deixou só. Desde pequeno eu ouvi ela falar: meu filho estude para um dia se formar. Já tinha o meu avô contrato da minha avó. Meu filho, faça o que é melhor. Escute agora o conselho que eu vou lhe dar. Não tem nada do mundo melhor do que farriar. 18 anos não queria nem saber. Só beber, curtir, farriar. E quando eu chego logo eu boto é pra adorar. Eu ando sendo uma caixa de hoje pra fim de semana. Fazer o quê? Beber, curtir, farriar. E a minha avó todo tempo a me ligar. Eu tava na zoeira, não dava pra escutar. Alô, vó, tô estourado, vó, tô estourado, vó, tô estourado, é mulher. Muito bem, eu quero mandar um beijo para minha querida Tainá Deodoro, em São José do Intueto, Minas Gerais. É uma moça muito bonita, ela tá sempre interagindo comigo no Facebook, pedindo alô, né? Tava me cobrando: oi, Diego Valadares, cadê meu alô? Oi, Tainá Deodoro, em São José do Intueto, Minas Gerais. Tá aí o seu alô, um beijo para você, obrigado pelo carinho, tá bom? Sempre falando comigo no Facebook, dizendo que não perde o programa. Obrigado pela sua audiência, a todos vocês, amigos aí de São José do Intueto, Minas Gerais, obrigado pelo carinho, tá bom? Minha querida Maria Aparecida em São Lourenço, né? Em São Lourenço, a todos vocês, muito obrigado pelo carinho da audiência. Quem canta bonito agora? Lindomar Rodrigues, meu amigo lá de Botucatu, São Paulo. Caso Complicado. Pela fresta da janela eu vejo a lua adormecer. A saudade não me deixa te esquecer. Se o amor fosse um barquinho de papel que eu pudesse segurar com minhas mãos, eu faria qualquer coisa que eu preciso pra te ver. Na verdade, o que eu mais quero é te te amar assim é um caso complicado. Sem você tá tudo errado. Traz de volta o teu amor pra mim. Te amar assim pela eternidade é um tiro na saudade. Nosso amor não vai ter mais fim. Barquinho de papel que eu pudesse segurar com minhas mãos, eu faria qualquer coisa que eu preciso pra te ver. Na verdade, o que eu mais quero é ter você. Te amar assim é um caso complicado. Sem você tá tudo errado. Traz de volta o teu amor pra mim. Te amar assim pela eternidade é um tiro na saudade. Nosso amor não vai ter mais fim. Te amar assim é um caso complicado. Sem você tá tudo errado. Traz de volta o teu amor pra mim. Te amar assim pela eternidade é um tiro na saudade. Nosso amor não vai ter mais fim. O nosso amor. Muito bem, muito bem. Aê, Lindomar Rodrigues, meu amigo cabra danado. Caso complicado, né? Aí, Beto Cowboy, tá na paz, trabalhando bastante. Quais são as novidades da carreira? Contatos para shows. Graças a Deus, muito trabalho, Diego. Muitas novidades, muitas festas. Você esteve, né, recentemente fazendo shows em Barro Alto, Goiás, Uruanda, Goiás. Isso, e Umas. Barro Alto. Uruanda de Minas também. Pois é. Então um abraço assim, super gostoso, pessoal que teve lá no nosso show, na sede rural do Banco da Terra, lá em Uruanda de Minas, né? Isso, foi no último dia 20, festa passado. Maravilhosa. Ó, o show de vocês eu conheço, um show bacana, um show dançante, né? O forró, né? Você tá de parabéns. Ô, Beto Cowboy, para os nossos contratantes do Brasil inteiro que queiram levar o seu show de forró, forrozão Barrados no Baile, para sua cidade, fazer um show bacana, shows, prefeitura, clubes, casa noturna, qual o contato para show? Vamos lá, é o 6133-914849 ou 6133-915346. Aê. E também pode ligar no nosso empresário, né, o Paulo, que é lá do Arapuanga. É 9817-9387. 9817-9387. É o Paulo Bicicleta, né? Que incrível, aê, né? Muito bom. Beto Cowboy, muito obrigado, viu, por ter passado por aqui no nosso programa. Dá um alô para os nossos ouvintes. Essa música que você regravou também, Cenário de Amor, né? É, ficou bacana no ritmo forró, ficou? Isso é um xodó nordestino que a gente botou aí nesse esquema aí. O trem ficou assim. Muito legal. Gostoso, um chamego bom, né, Diego? Vamos ouvir então. Beto Cowboy, muito obrigado. Sucesso para você aí no forrozão Barrados no Baile. E vamos ouvir então. Cenário de Amor. Um valeu, abraço, Diego. Meu irmão. Valeu, Diego, um abração. Venha mais vezes, viu? Com mais tempo. Obrigado pelo convite. Olha lá. Debaixo de uma morena, quase morro um belo dia. Ainda me lembro meu cenário de amor. Um lampião aceso, um guarda-roupa escancarado, um bicho de amassar debaixo de cobertor. Um copo de cerveja, uma viola na parede e uma rede convidando a balançar. No cantinho da cama, o rádio a meia volume, um cheiro de amor e de perfume pelo ar. E na esteira, o meu sapato pisando o sapato dela, em cima da cadeira, aquela minha bela cela, ao lado do meu belo alfói de caçador. Que tentação, minha morena me beijando feita abelha, a lua maladinha pela brechinha da teia, fotografando meu cenário de amor. E na esteira, o meu sapato pisando o sapato dela, em cima da cadeira, aquela minha bela cela, ao lado do meu belo alfói de caçador. Minha morena me beijando feita abelha, a lua malandrinha pela brechinha da teia, fotografando meu cenário de amor. Rudas e uma morena quase morro um belo dia. Ainda me lembro meu cenário de amor. Um lampião aceso, um guarda-roupa escancarado, um bicho de amassar debaixo de um cobertor. Um copo de cerveja, uma viola na parede e uma rede convidando a balançar. No cantinho da cama, o rádio a meia volume, um cheiro de amor e de perfume pelo ar. E na esteira, o meu sapato pisando o sapato dela, em cima da cadeira que era minha velha cela, ao lado do meu belo alfóis de caçador. Minha morena me beijando feita abelha, a lua malandrinha pela brechinha da teia, fotografando meu cenário de amor. E na esteira, meu sapato pisando o sapato dela, em cima da cadeira aquela minha bela cela, ao lado do meu velho alfóis de caçador. Que tentação, minha morena me beijando feita abelha, a lua malandrinha pela brechinha da teia, fotografando meu cenário de amor. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadari. Muito bem, já estamos de volta. Entrevistamos o meu amigo Beto Cowboy, né? Forrozão Barrados no Baile. Bom pra dançar, né? Muito legal. É, quero mandar um abraço carinhoso a todos vocês, amigos, que estão ligados em toda a nossa rede de rádios, no Brasil inteiro, exibindo nosso programa, viu? Muito obrigado a todos pelo carinho, tá bom? Meu amigo Reginaldo e Fernanda, em Caxambu, sul de Minas Gerais, eles disseram lá no Facebook que não perde o programa, né? Muito obrigado, viu? A todos pelo carinho, são ouvintes aí da Rádio Cultura Sertaneja. Quem pede, quem manda alô para vocês é o meu amigo Adilson do Vale, de Caçapava, interior de São Paulo, Rádio Cultura Sertaneja, exibindo o nosso programa, né? O Adilson do Vale pede para mandar alô para Maria Aparecida, em São Lourenço, a Bruna em Passa Quatro, o Reginaldo e a Fernanda, né? Em Caxambu, sul de Minas. A todos vocês, ouvintes da Cultura Sertaneja, valeu, meu amigo Adilson do Vale, de Caçapava, interior de São Paulo, exibindo o nosso programa. Eduardo Costa canta Anjo Protetor. Em meu peito sinto tudo fora de lugar. Só um dia sem te amar, e não consigo disfarçar meu medo, como se o silêncio me tirasse até o ar. Tá difícil respirar, pois não posso ter você aqui comigo. Vem me buscar, vem salvar meu coração. Não devo, não posso dormir,